ドラゴンボールスーパ ー。俺との約束を守らずに負けるつもりじゃないだろうな。 宇宙を超えた指定の運命や怒り、この後すぐ。 Finalmente hit do Universo 6 e Jiren do Universo 11 confrontaram-se. No início, Jiren tinha uma vantagem clara sobre Hit. No entanto, Hit usou o seu salto no tempo e conseguiu imobilizar Jiren. Vou acabar contigo! Sofre! No entanto, a dignidade de um assassino não vale nada. O ataque de Hit foi derrotado pelo poder tremendo de Jiren. Agora vai ser o teu fim. No fim, Hit foi eliminado. Ah, Hit! O Universo 6 perdeu Hit. Serão eles os próximos a ser derrotados? Entretanto, depois de derrotar Hit, Jiren descaradamente começou a meditar. Palavra de guerreiro do espaço. A resolução de Vegeta. Jiren, eu ainda tenho forças para lutar. Será que o Son Goku vai ficar bem? O corpinho dele está cansado, Bills, mas ele continua otimista. Por isso, deve ser difícil de controlar aquele desejo ardente de lutar. Ei, tu disseste que restam 50 ataques? Sim, restam metade deles. O que é que acontece quando o tempo se acaba? Conta-nos outra vez! No final do torneio, o universo onde sobrarem mais pessoas é quem ganha. Ah, ok! Sobrando 7 pessoas, o universo 7 é o único líder. Agora é a nossa oportunidade de derrotar o Son Goku. O mestre Bosco diz: vão atrás do Son Goku rápido! Ah! Goku está a ser atacado! É injusto três deles atacarem quando ele já está magoado! Que vergonha! Isso é um pensamento muito ingênuo! Só temos de acreditar no Son Goku! Son Goku! Son Gohan! Vai ajudar o Son Goku rápido! Certeza que o meu pai vai ficar bem! Vamos, mas é focar-nos na luta que está à nossa frente! Puxa atenção! Apanhei-te! Então, Satan, tu estás bem? Sim. Quem diria que existem Namekianos assim tão fortes noutro universo? Derrotem alguns indivíduos do Universo 7! Depois quem sobreviver, que corra como a Asa Mota nas maratonas! Estás a dizer-lhes para fugir? Honestamente, nós não vamos conseguir vencer o Jiren. Por isso temos de vencer, por ter mais sobreviventes, percebes ou não? Se estás disposto a seguir esse plano... Vamos perder a luta e ganhar o torneio! Não fiques com esse ar triste. A força deste tipo está num nível completamente diferente. Não sejas medrosa. Caulifla, tu não tens medo? Claro que tenho medo. Tenho medo do meu ilimitado potencial, claro. Observar o Jiren e o Son Goku lutar convenceu-me. Eu também sou uma guerreira. De certeza que consigo ficar muito mais forte. Tu és mesmo super positiva. O quê? Podemos ajudá-la em alguma coisa? Agora podem desaparecer. A Mona está a preparar o ataque. Isso é porque ela sabe a pontuação. Agora que o Ito foi derrotado, esta é a nossa oportunidade de vencer. É desta que o Universo 6 vai desta para melhor. Se queres luta, terei de lutar contra ti. É um contra um. Não te metas. Ok. Eu desafio-te. Vamos a isto? Tu aí sai do meu caminho. Vá, deixem-me tratar disto. E encontrem um sítio seguro onde se possam esconder. Kaba! Não me digas o que tenho de fazer! Vá lá, façam o que eu vos digo. Não te estejas a exibir só porque estás em frente a raparigas. Eu posso lutar com vocês os três de uma vez. Eu tenho força para ti e mais 10 como tu. Mas quem é que pensas que és? Falas, mas é só isto que consegues fazer? Ao menos parece que tens mesmo muita força. Ele está a ser derrotado. Sai daí! Troca comigo! Não posso fazer isso. Vocês as duas têm de guardar a vossa energia. Eu ainda consigo lutar com ela e isso não mudaria nada. Essa imprudência pode ser fatal. Caulifla, desta vez vamos fazer o que ele diz. Ah, então vamos lá a partir-te os bracinhos. Por favor, confia em mim! Caulifla, sabes que há outros com quem podes lutar para além dela? Está bem. Não podes perder! Vamos apressar-nos a sair daqui! Sim! Aquelas duas são a última esperança do Universo 6. E eu vou fazer tudo o que puder. Tal como elas, eu também sou um guerreiro. É melhor tu não me subestimares. Olha lá, isso doeu um bocadinho. Doeu sim, anda cá! Ah! acabais! Isto vai acabar contigo! Vá lá! Anda lá, luta! Vá! Mas como? Ah! Bolas! Nem consegui reduzir a energia do meu inimigo. Mas talvez tenha conseguido ganhar tempo para a Caulifla e a Calé. Mestre! Mestre! É tu, ouve lá! Qual é o teu problema? O Vegeta não tinha que lutar por ele! Olha, aqueles dois ali são mesmo mestre e aprendiz. Sim, é verdade. Uma relação de mestre-aprendiz que alcança dois universos é complicado neste caso. Aquele Vegeta é realmente o melhor guerreiro do torneio. Um guerreiro do universo do Mestre Bill salvou-nos novamente, Mestre Champa. Farei questão de lhe pagar essa dívida. Só porque eu sou muito afetuoso, nada mais. Eu tinha mesmo de intervir. Obrigado por me salvares. Não fiques com a ideia errada. Mestre... Eu não estava a tentar salvar-te. Apenas não aguentei ver um guerreiro fraco. Eu peço desculpa. Por acaso tencionas ser derrotado sem chegares a cumprir a promessa que me fizeste? Promessa? Tu não disseste que me ias levar contigo ao planeta Sadala? O rei do planeta Sadala é muito glorioso e forte como tu. Muito bem. Leva-me a conhecê-lo um dia destes. Um de nós vai acabar por ser derrotado. Por isso eu nunca serei capaz de cumprir a minha promessa, mestre. Eu vou vencer o torneio. E não vou descansar até usar as superbolas de cristal para vos ressuscitar. A nós, mestre? Assim podes cumprir a tua promessa. A sério? Então, no caso de eu vencer, vou usar as superbolas de cristal para te ressuscitar, mestre! Não fiques tão empolgado! Sou eu que vou vencer! Sim, senhor. Eu já percebi. Aqueles dois são inimigos ou são aliados? Sim, o que é que eles serão? Parece que o Vegeta e o Kaba têm uma relação mestre-aprendiz. Mestre! Aprendiz! Luta de uma forma que te orgulhes, como um verdadeiro guerreiro. Claro que sim, Mestre Vegeta. O mestre e o aprendiz são muito afetuosos. O que a mim me causa uma grande repulsa. Eu nunca irei esquecer o meu orgulho de guerreiro enquanto luto. Ah, é? Então defende lá isto! Depois de te vencer, vou atrás daquele tipo, Vegeta! Mestre! E também vou atrás daquelas duas guerreiras que fugiram! Estás a falar da Caulifla e da Calé? És um fraco! É só isto que a força dos guerreiros consegue dar? És mesmo igual àquele guerreiro Vegeta, um cobarde! O mestre... um cobarde? Ele é um cobarde que me atingiu com um ataque sorrateiro! e depois põe o rabo entre as pernas e foge. O que é que tu disseste? Não tenho nada a tratar com um fracote como tu. Agora vou derrotar o Sr. Ataque Sorrateiro e aquelas guerreiras. Vou acabar contigo aqui agora. O que é que está a acontecer ao Kappa que eu não estou a perceber? Ele acabou de descobrir a sua força durante a luta. Ok, mudaste de cor de cabelo e então? Vais pagar por isto! Eu vou acabar contigo! Eu não vou perder! Eu consegui, mestre. Perdeste contra aquele trinca-espinhas. Que vergonha! Força nisso, Kappa! Nós vamos conseguir ganhar se seguires as minhas orientações! Mas tu não lhes tinhas dito para fugirem, mestre Champa? Com a Mona derrotada, sobram apenas 3 guerreiros no universo 4 para terminar o torneio. Isso serve. Enfim, por quanto tempo é que o Jiren vai ficar ali sentado? Não suporto aquele tipo. Eu vou descobrir em primeira mão quem é o guerreiro mais forte do torneio. Desafio-te a lutares comigo. Não vou lutar contra o segundo melhor. Ouve lá, mas tu também não és o segundo melhor. Claro que tinhas de dizer isso. Então vem ver se isso é verdade. Será que a Caulifla e a Calé estão as duas bem? Tu és? Olá! Tu pareces ser um guerreiro muito forte. Por isso eu desejo que sejas o meu adversário. Por mim, pode ser! Podes atacar quando quiseres, meu querido. Sabes, eu gosto muito de lutar contra pessoas fortes. Mas de facto detesto combater contra guerreiros. E depois de te vencer, eu também vou brincar com os teus companheiros, os outros guerreiros. Por isso não te preocupes. O quê? Eu não te vou deixar chegar a nenhum deles. Nós vamos vencer! Este foi um golpe limpo, mas... Podes render-te se quiseres. Recuso-me. Eu vou lutar. Aí vais? Afinal de contas, é um desperdício gastar tanta energia a lutar com um idiota. Peço desculpa. Ele atacou o Kappa quando eu estava completamente exausto! Isso não se faz, seu sacana de meia tigela! Eu é que vou obter as super bolas de cristal e vou ter todos os deuses na palma da minha mão. Ah. Hã? Olá, Vegeta. Parece-me que estás a ter muita dificuldade em lutar contra estes inúteis. Estou a lutar enquanto espero pela minha recuperação. O Kaba acabou por perder. Isso significa que preciso de ganhar, Cachalote. Muito bem, agora estou a perceber. Os guerreiros não se vão extinguir. Concordo, Vegeta. E vocês já acabaram? Achas que és muito forte? Eu ainda não tenho muita força. Mas também não tenho escolha. Obrigado! Salvaste-me! O meu poder está completamente de volta graças ao Kaba. Son Goku! Luta contra mim! Depois de Hit, o Universo 6 também perdeu Kaba. Agora Caulifla não está a desafiar Freezer, mas sim Son Goku para um duelo. O que é que se está a passar com ela? Os motivos de toda a gente estão misturados no torneio do poder. Faltam 23 minutos para terminar o torneio. Sou eu, Son Goku. Finalmente a batalha de guerreiros contra Caulifla e Kale vai começar. Elas estão cada vez mais fortes. Eu vou mostrar-lhes o Mega Guerreiro no próximo episódio de Dragon Ball Super. Com muito gosto. A repetição do combate dos guerreiros do espaço. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.